Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Gritarei o amor e esse som vai ressoar. O que tenho abraçarei pra poder continuar e seguir a luz que ainda brilha. Levarei em mim a vontade de viver. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje nós falaremos de pecados. Não, não é um podcast religioso. Ó, gente, jagunçaiada do meu coração, aqui é Jota Santos do Água de Moringa e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É, Nanatsu não transai? É por isso que você tá aqui. É. E aqui é Nerdmaster e a única coisa ruim nesta primeira temporada é que nós não conhecemos Escanor, o pecado do leão do orgulho. Exato. Escanor, o ser mais poderoso desta existência. Escanor, aquele que está acima de tudo e de todos. Escanor, aquele que não faz flexões e sim empurra a terra para baixo. Fala do bigode. Peraí, só um instantinho que eu não acabei. Escanor, chega, aquele que master. Já contou até o infinito duas vezes. Consegui admitir, mas então eu percebi que eu tinha que mudar e ser alguém melhor. Foi você quem pôde me ajudar. Bom, gente, pra poder trazer pra quem ainda não entendeu, nós vamos falar de voice makers. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a primeira temporada de Sete Pecados Capitais, The Seven Deadly Sins, ou, no original, Nanatsu no Taizai. Você sabe que quando a pessoa clicou nesse episódio, ela já viu o nome do o tema, né? Tem gente que deixa... Então, Jota, tem gente que deixa o episódio baixando automaticamente e não vê o banner, tá? Duvido. Bora. Muito. Vamos lá. Na sequência... Vamos com o momento Jorgepédia, né? Porque tem que sempre ter, né? O momento ficha técnica. Que a gente vai seguir com o seguinte. A primeira temporada do qual a gente vai falar tem 24 episódios. E até o presente momento, nós temos pelo menos aí... deixa eu ver... Por quase uns 100 episódios. Somando as quatro temporadas... Somando as quatro temporadas, tem 100 episódios. Sim. Que a segunda temporada ela foi dividida no prólogo de 4 episódios. E os 24 da temporada propriamente dita. Cada uma das temporadas tem 24 episódios. Só a segunda que teve esse prólogo com mais 4. A primeira temporada ela foi transmitida entre 5 de outubro de 14 e 29 de março de 15. Ou seja, o primeiro episódio de Nanatsu no Taizai foi exibido há quase 10 anos. Não, se ele foi exibido em 14, ele foi exibido em mais de 2 mil anos atrás. Você entendeu, Nerdmaster? E as emissoras que transmitiram o anime lá no Japão foi a JNN, a MBS e a TBS. Pra quem quiser assistir aqui no Brasil, tem inteiro na Netflix, dublado. Netflix patrocina nós. É, até agora, né? É a mesma coisa que eles fizeram com todo quanto é anime. Eles lançam primeiro, depois se preocupam com a dublagem, mas eles acabam lançando dublado depois. Sim. É. No caso da Netflix, eles lançam todos os episódios dublados de uma vez. Já não é o caso da Crunchyroll, que vai lançando conforme os episódios vão sendo lançados. Falando em Crunchyroll, te prepara, neguinho, que o próximo que a gente vai gravar... Ô, rapaz, tava esperando há muito tempo esse. Pois é. Bom, a direção foi realizado por Tensai Okamura, de outras obras como Medabots, Kurumukuro... Medalutadores prontos, saibam lutar! Começar! Kurumukuro e Ao no Exorcist, ou, em inglês, Blue Exorcist. Esse Tensai, ele que fez aquele filme do Narutinho no País da Neve, né? Eu acho que sim, o Jota. Eu acho que eu lembro desse nome, Tensai Okamura. Foi produzido por Aniplex, Dentsu, MBS, a Kodansha, vulga editora que publicou o mangá, e Yamovichi. O estúdio que produziu o anime na primeira temporada, porque a partir da terceira, se eu não me engano, mudou de estúdio. Sim, foi na terceira. A primeira temporada foi feita pela A1 Pictures. De novo aí, ó. Se vocês não conhecem, Sword Art Online, Shigatsu wa Kimi no Uso e Boku Dakega Inaimachi são animes que estão no filão da A1 Pictures. Inclusive, é o meu estúdio favorito. Beleza, quando não me importa, não me importa. Sword Art Online já foi feita a primeira parte, a gente precisa, a partir do Gangue Online, não sei quando. É. Shigatsu wa Kimi no Uso já foi feito, Boku Dakega Inaimachi também não que sei. Que é Shigatsu, né? Que é Blue Shadow, que eu não sei. Your Lie in April. Ah, tá. Ok. Já foi feito. Ah, parabéns. E Boku Dakega? Boku Dakega não sei, porque é só a gente colocar ele na lista de pautas. Ah, como eu já falei, não me importa, então foda-se. A dublagem foi feita pelo grupo de grupo audiovisual Alcateia, pela parte da Gramofone, que é o braço deles no Rio de Janeiro. Eles fizeram outras dublagens como Kimetsu no Yaiba. Isso aí, te mete na goiaba. Voltron, o Defensor Lendário. Que é foda para caralho, mas como não é anime, nunca vai aparecer aqui. Você que pensa que não. Voltron não é anime. Mas ele tem a versão de anime dele. Mas não é essa. Mas a gente pode usar essa como base. Até porque é um remake. Ah, foda-se. E também Love, Death and Robots. Essa nunca vai aparecer aqui. Uma das partes talvez sim. Mano, tu vai fazer um anime esfera todo com a de um episódio. Puta que pariu, cara. Caralho, tá bom. Falei, enfim, vamos lá. Né? Fonte dele é mangá, obviamente. Duração dos episódios, 24 minutos. Não é nem média, é 24 minutos com abertura e encerramento certinho. E olha que tem resumo, tem abertura, tem fechamento. Episódio no final das contas. O episódio em si dá uns 15 minutos. A abertura é a primeira abertura é Netsujou no Spectrum, da banda Ikimonogakari, que é muito bom, inclusive. É bom, gostoso, gostosinha essa música. A segunda abertura é nomeada relacionada ao anime mesmo, Seven Deadly Sins, pela banda Man With A Mission. O primeiro encerramento, eles fizeram um trocadilho, colocaram o número 7 e 7, 7 em inglês, que fica como 7-7. Essa é a música mais empolgadinha, que a galera aparece dançando? Sim, é o primeiro encerramento. É aquela, porra, eu acho mó barata a Diane dançando, ela fica empolgadona. Ela foi feita em uma collab entre as bandas Flow e Grand Rodeo. Tinha que ter o Flow nessa conversa, cara. Era muito J-pop pra conversa, né? E o encerramento 2 é a música Season, pela cantora Alissa Takigawa. Essa é bonitinha também. E eu peço pra vocês, eu vou deixar o link no post pra vocês, por gentileza, não confundam Nanatsu no Taizai com sim, Nanatsu no Taizai, que são animes completamente diferentes. Então, é pra confundir ou pra não confundir? Porque você falou não confunda, depois falou sim. Oh! Aconteceu de novo. Desculpa. Cara, que orgulho. Não, Jota, puta que pariu, cara. Vai ser Vai ser filho da puta assim lá longe, hein? Puta que pariu, cara. É, bem isso, porque sin, do jeito que tá escrito, é pecado em inglês. Porra. Ou então é sim em espanhol. Não, nesse caso é pecado mesmo em inglês. Eu vou deixar, pra tirar qualquer tipo de engano, eu vou deixar o link do My Anime List no post pra que vocês possam ver de qual anime eu estou falando. Não, agora, beleza? Rapidinho. Não, zoeira, sem zoeira, tá? Sem zoeira. Rolou o processo de plágio com o cara, o filho da puta, botar na cara de pau na Natsu no Taizai no nome de um outro anime, não? O que acontece, o Nerdmaster, o porquê que não houve processo por ter um nome do anime muito similar? É porque a capa do anime é completa e totalmente diferente. Ah, então quer dizer que eu posso fazer um desenho meu qualquer com o nome de Dragon Ball João, que tá beleza. Só precisa botar a capa diferente. Então, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu só sei que no caso deste anime, eu não ouvi notícias a respeito de processo. É bem provável que... Eu tô vendo as imagens desse sim na Natsu no Taizai e tô ficando com vergonha. Então, eu não ouvi falar de processos, mas se rolou, provavelmente não vai rolar uma segunda temporada deste anime. E é claro que o Jota foi correndo atrás de imagens do outro anime. Óbvio. Eu não recomendo, pelo amor de Deus. Óbvio! É evidente. Então, eu desse imbecil TDAH-ástico. Então, eu vou redar quando eu assistir esse anime. Se eu assistir e não gostar, não vou recomendar. Simples assim. Tá bom. Seguindo, a gente fala do mangá, que tem o mesmo nome. Foi lançado no Japão em fevereiro de 2013 e aqui no Brasil em março de 2015. Foi lançado bimestralmente nos dois lugares e o mangaka que criou a história é Nakaba Suzuki. Essa história não acaba mais nunca. Essa foi boa. Que pariu. Enfim, a editora que publicou o mangá lá no Japão foi a Kodansha. Primeiro por meio da revista Weekly Shonen Magazine e depois por publicação em volumes separados, como foi feito aqui no Brasil. E aqui no Brasil foi lançado pela JBC. JBC patrocina nós. Não custa nada. Pois é. Volumes, tanto no Brasil quanto no Japão, são 41. Inclusive, curiosidade, o Brasil foi o primeiro país estrangeiro a ter terminado Nanatsu no Taizai quase simultaneamente com o Japão. Que legal. Pessoal da JBC deve ter ficado muito orgulhoso por causa disso. Que legal. Houveram algumas light novels. The Seven Wishes of the Royal City from Old Times. No japonês, Nanatsu no Taizai, Gaiden Jikitsu no Oto, Nanatsu no Negai, de Shukamatsu. Ah, não, Shukamatsu é o autor, desculpa. Sim, Shukamatsuda é o autor e foi lançado no dia 17 de dezembro de 2014. Engasga não, filho da puta. O segundo é Nanatsu no Taizai, Seven Days de Mamoru, do autor Mamoru Iwasa, que também foi lançado... Viu? Não sou só eu que confundi, ele também achou que era Seven Days de Mamoru, viu? Ah, depois não sou eu que confundo. Tá, Nerdmaster, você tem razão dessa vez, vamos lá. Ele foi publicado no dia 26 de dezembro de 2014. A terceira novel foi Nanatsu no Taizai Gaiden, Carreira no Costa Nanatsu no Kizuato, do ator... Que pariu. Ou, em inglês, The Seven Deadly Sins, Seven Scars They Left Behind. Ou seja, sete feridas que deixaram na bunda. Ai, porra. Do ator Shuka Matsuda, em 16 de outubro de 2015. Na marca do Shuka, tinha que ser na bunda mesmo. Ai, porra. E Nanatsu no Taizai Gaiden, Nanairo no Tsuyoku. Ou do inglês, The Seven Deadly Sins, Seven Colored Recollections. Também de Shuka Matsuda, em 17 de outubro de 2016. O OVA que acompanha a primeira temporada é Nanatsu no Taizai, Ban no Bangai Ren. Ou, em inglês, The Seven Deadly Sins, Ban's Side Story. Ou, traduzindo para o português, Sete Pecados Capitais, a história de Ban. Não. Ou então, Sete Pecados Capitais, uma história de Ban que ninguém se importa. É provavelmente a história que conta como o Ban ficou imortal, né? Eles já contaram essa história no anime! Porra! É, mas essa parte foi contada à parte dentro do mangá. Ah, mas foda-se, pra que um OVA pra um negócio que já tinha sido mostrado no anime? Então, caralho. Eu digo provavelmente, eu não sei se é. Porra. O lançamento desse OVA foi... ele conta com 2 episódios e foram nos dias 17 do 6 e 12 do 8 de 2015. Pelo menos agora ele sabe que é no ano 2000, né? Foi produzido por toda a mesma equipe do anime. Que bom. E na mesma época foi lançado o jogo The Seven Deadly Sins, Unjust Sin, O Pecado Injusto. Foi lançado em 11 de fevereiro de 2015 para Nintendo 3DS e desenvolvido pela Bandai Namco Entertainment, sem dublagem. Aviso de spoiler. A Nintendo nunca dubla nada, caralho. E agora o nosso aviso de spoilers costumeiro, Nerdmaster. Brilha. Ah, é? Então tá. Eu gostei, né? Agora ele tá deixando correr solto. Tô tão feliz com isso. É o seguinte, ó. Gente, pelo amor dos santos deuses que nos puseram esta porra desses pecados no mundo. Sendo você católico ou não, foda-se! A porra do anime tá dublado inteirinho no caralho da Netflix! E mesmo se você não gostar da Netflix, tem aos baldes na porra da internet inteira. Coisa mais fácil de achar essa porra desses episódios. Então, se tu tá ouvindo este caralho desta porra deste episódio sem ter visto a primeira temporada dos Sete Pecados Capitais, você pega, tá, uma trolha, aí você usa da gula, tá? Presta atenção. Você vai usar a gula do javali, tá? A ira do dragão, a cobiça da raposa, ele vai falar todos os 7. A preguiça do urso e qual é o do... principalmente, a luxúria da cabra e faça bom uso. Melé. Tá? Só não vou falar do orgulho porque ele não apareceu ainda. É, ainda não, né? O Nerd Master, mas e se eu ainda não assisti e quiser ouvir o episódio assim mesmo? Será que estraga? Não, não estraga. Você pega a trolha que eu acabei de falar e faz uso. Eu acabei de falar isso. Mas não vai doer? Aí é problema teu. No seu caso não, né, Jota? Vamos lá. É, tu tá acostumado, né? Eu não. Então, lembrando que nessa primeira temporada nós conhecemos apenas 6 dos 7 pecados capitais. É. Escanor, como disse bem o Nerdmaster na entrada, não faz parte na primeira temporada. Ele faz parte apenas da segunda em diante. Compensação na segunda é só ele, né? Pois aquele é, bigode, né? Aquele bigode loiro. Escanor! Escanor! Né? Bom, eu vou trazer aqui a sinopse que eu trouxe traduzida de maneira simples, né? Vinda de uma anime list. Também conhecendo como a moda caralha. Não, é... A tradução... o jeito certo de dizer é tradução de modo livre, né? Como eu não manjo um pouquinho de inglês, a gente faz um pouquinho a tradução. Ele usou o chat GPT. Não. Eu traduzi porque eu manjo de inglês mesmo. Vamos lá. Em um mundo similar à Idade Média Europeia, os temidos, porém reverenciados cavaleiros sagrados da Britânia, usam magia incrivelmente poderosa para proteger a região da Britânia e seus reinos. Entretanto, um pequeno grupo de cavaleiros aparentemente traiu sua terra natal e usaram suas armas contra seus compatriotas numa tentativa de tomar o controle de Lyonis. Eles foram derrotados pelos cavaleiros sagrados, mas os rumores persistiram que estes cavaleiros lendários, os Sete Pecados Capitais, ainda estavam vivos. 10 anos depois, estes mesmos cavaleiros sagrados aplicaram um golpe de estado, se tornando os novos governantes tirânicos do Reino de Lyonis. Baseado no mangá recordistas de vendas do mesmo nome, Nanatsu no Taizai segue as aventuras de Elizabeth, a terceira princesa do Reino de Lyonis, e a sua busca pelos Sete Pecados Capitais. Com a ajuda deles, ela se esforça não só para retomar o seu reino dos Cavaleiros Sagrados, mas também para aplicar justiça em um mundo injusto. Basicamente, basicamente o que diz todo começo de episódio. Né? Eu só traduzi pro português, velho. Seguindo para personagens, eu quero a opinião de você, Nerdmaster, Jota, a respeito de cada um deles. Começamos pelo Meliodas. Safado. Jota? Ele falou o que ia dizer, porque o cara é um abusador nato, né? A mulher tá dormindo lá, desmaiada, e ele lá bulinando, filho da mãe. Pior do que o Goku, que deu aqueles 3 tapinhas na... É, mas o Goku parou por aí, né? Não, ele não parou, não. E o Goku não fez com intenção. Pois é. Não. Ele não pode pegar a mulher no colo que ele tá bulinando a menina. Puta que pariu. Então, Meliodas é aquele tipo de... Nossa, eu tenho certeza absoluta que se a Rita tivesse aqui, ela tava cuspindo marimbondo a respeito do Meliodas. O Meliodas é a razão da Rita não tá aqui. Pois é. A voz emprestada a ele é de Yuki Kaji. De outros personagens como o Daida, de Osama Ranking, muito bom anime, eu recomendo fortemente. Shoto Todoroki, não. Vulgo Cerveja não. Churrasco. Ah, bom, agora sim, tem que botar os nomes que são direito das pessoas, né? Então, você deixou eu complementar? Não deixou. E Eren Yeager, vulgo protagonista de Shingeki no Kyojin. Shimeji no Miojin, isso aí. O Shoto a gente dá pra lembrar quando a gente ouve ele falando, mas o Eren não dá não pra perceber, não. Acho que a inflexão é bem, bem grande que ele faz. Não, mas é isso mesmo. Você ouve ele falar normalmente, principalmente na hora dos golpes, dá pra você ouvir a voz do Shoto ali, mas não dá pra... Eu não consegui ver o Eren, não. Então, é que o Eren... Ele fez uma flexão de voz muito, muito forte. E muito pra baixo, né? Porque o Eren é mais soturno, né? Mais. Sim, com exatamente. Aquela voz mais entristecida. E esse cara é muito pra cima. Até o Shoto, que é um pouco pra baixo ainda, é ainda muito mais parecido com o Meliodas do que com o Eren. Sim. Uhum. A voz brasileira do Meliodas é o Fabrício Villaverde, que fez, entre outros personagens, Megumi Fushiguro, de Jujutsu Kaisen, Hajime Hanafusa, de Kengan Ashura, e Chobei Asa, o rei dos bandidos, de Jigokuraku, ou, do inglês, Hell's Paradise. Ah, sim, claro. Que puta que pariu, que anime foda. É um dos recentes, mas putz grila, ele manda bem pra caralho. Aí, eu não tô vendo dublado, né? Tô vendo legendado, mas é um puta do anime, puta que pariu. Sim. Aí nós temos o nosso personagem que grita pra mais de metro e come lixo pra mais de metro também, o Porquinho Rock. Porquinho Rock, os cacete! Você tome vergonha na cara de falar direito com o Capitão Rock, capitão da Ordem dos Limpadores de Resto. Exatamente. E mestre do ban. Exatamente. O que você tem a dizer a respeito do Rock, Jota? Eu achei ele muito exagerado, mas ele é o personagem fofo do anime, aí dá pra entender, né? Mas então, não achei ele muito legal, não. Então, ele é o alívio cômico, não tenha dúvida. Uma coisa que ficou legal, não sei se apareceu na primeira temporada, é a mudança dele, né? A mudança dele ocorre a partir da segunda temporada. Acho que essa mudança segunda temporada pra frente. Essa mudança, quando acontece lá na frente, enriquece ele porque ele consegue ganhar algumas habilidades, mas ele ainda é um porco, então ele mesmo se machuca. Pois é, por aí. Por enquanto, não, ele é muito. É só a diversãozinha. Eu não consegui me conectar muito, não, com o Hulk. Não, mas aí você vai se conectar bem com ele a partir da segunda temporada. A voz emprestada... Peraí. Como assim você não se conectou com o Rock? Ele é um porco. E você também. Eu tava esperando essa. Vamos lá. A voz emprestada a ele no Japão é de Misaki Kuno. Ela dublou... Entre outras personagens, a Kurumi de Licorice Recoil, inclusive, foi um dos indicados a melhor anime do ano pela Crunchyroll, que nós reproduzimos através da nossa live da Twitch e que, se você quiser assistir, está no nosso canal do YouTube. Não, obrigado. A Serara de Log Horizon e a GGK de Carol e Tuesday, inclusive que já tem episódio por aqui. De nada, ouvinte. A voz emprestada a ela, aqui no Brasil, é de Pamela Rodrigues. Que pega... Essa é que me explodiu a cabeça. Tânia de Gurechaf, de Odin Key. Também conhecida como Tânia de Evil. Sim. Demônio do Reno. Sim. Capeta em forma de guria. Sim, exatamente. A Kumoko... de Kumo desu ga Naniga, vulgo protagonista, e a Tuesday de Carol e Tuesday. Terça-feira, menina boazinha. Agora, o que nós podemos falar a respeito da Elizabeth? Cara, a Elizabeth, ela é... Ela é a razão das punheta, né? Nesse anime, né? Porque... Essa é a segunda razão, inclusive, de por que a Rita não tá gravando hoje. Pois é, porque... Cara, é muito exagero, velho, essa porra. Porque assim, convenhamos, ela foi colocada dentro de uma armadura completa, masculina, e depois que tirou ela de lá, é só um spandex. Lycra, sua melhor amiga, já dizia o... claro, né? Tá grudadinha no corpo, é como se fosse a segunda pele, pra o Meliodas pegar com mais facilidade, né? Afinal de contas, ele tinha que medir os batimentos cardíacos da menina, né? Da maneira errada, mas sim, né? Por isso que ele demorou. Não, eu acho que foi da maneira mais certa possível. Assim, eu não tenho nada contra anime que tem um apelo muito grande, porque, claro, né? Gente ter falado bem de Gurren Lagann, a gente não pode falar mal de mais ninguém, cara. Gurren Lagann é comédia, entendeu? Então isso é beira um absurdo. Então, mas beira um absurdo, né? Aqui você tá falando de um anime que tudo bem, tem a parte engraçadinha e tudo mais. Mas a pegada do anime é diferente, pelo menos a proposta inicial dele é. E aí ele te joga na tua cara o cara praticamente masturbando a menina. Puta que pariu. Praticamente então, não. Nanatsu no Taizai, ele utiliza... ele é um mangá dos ali da década de 2010, só que ele tem uma vibe muito anos 90, velho. Tem. A palavra que define é eiti. Sim, eiti. Sim. A voz cara, emprestada. Esse anime é quase hentai, cara. Olha, quando eu vi a voz emprestada a ela no Japão, eu quase caí da cadeira, porque só tem protagonista, velho. Sora Mamiya. A Chizuru Itinose, de Kanojo Okarishimasu, Namorada de Aluguel, em português. É Chizuru. Inclusive, esse é o nome que foi traduzido aqui no Brasil pro lançamento do mangá, tá? Namorada de Aluguel. Sabe como é? Que eles ouvem o Animesfera e entenderam que eu expliquei direitinho porque que o nome tinha que ser esse, né? Né, por aí. Como se fosse. É, a Aqua, de Konosuba. A Aqua não é protagonista, né? Mas é a porta. A protagonista. E a Nazuna Nanakusa, de Yofukashi no Uta, ou Call of the Night. Ou, vulgo, a principal vampira da história. Que bom. Quando? Olha, esse daí é bem legal e eu pretendo que seja em breve. E falando em quandos e falando na Aqua, quando é que sai o filme da Megumin? Também não sei. Também não sei, né, mas gente? Então tá bom, mesmo. Não sei. A voz emprestada ela aqui no Brasil é de Erika Menes, que fez entre outros... Deixa eu falar. Victoria Ivanovna, também conhecida como Visha Sebreniakov, da Tânia de Ivo. Sim, a personagem mais lesa da porra do Tânia de Ivo. Sim, Victoria Ivanovna, ela é de Yojo Senki, e sim, ela é a assistente da Tânia. Ela é a Aqua da Panda Tânia, só que ela é menos idiota, ela é menos incompetente, vamos assim dizer. A Miyoshi, da franquia Tenshimuyo. Já fez o Tenshimuyo? Sim, não, Tenshimuyo ainda não. Então cadê a Tenshimuyo? Quando? Não enchei. Não enchei, né, minha gente? Tá bom. E a Mimi Tachikawa, de Digimon Adventure 1 e 2. Já fizeram? O Adventure, sem dúvida. Ah, tá. O 02 ainda não. Caguei. Pode ser. E agora chegamos com a giganta mais amada nesse universo, a Diane. Ah, ó. A gente falou agora há pouco que a Elisabetta era a razão das punhetas. Maluco, não procura imagem da Diane no DeviantArt, tá? Tô falando. Ele vai procurar mesmo assim. Eu tô falando. Não procura Nanatsu no Taizai Diane no DeviantArt. Tô te avisando, depois tu não reclama. Meu Deus, isso é muito errado. Acabei de falar pra não fazer, filho da puta. Faz. Eu falei pra você que ele ia fazer, Nerdmaster. Isso é muito errado. Bom, enfim. Ao mesmo tempo tão certo. Então, o Nerdmaster, a Diane, ela é o pecado, se eu não me engano, o quê? Da inveja? A inveja da serpente. Isso. E ela já não mostra... Não é nesse sentido. Então, e ela mostra, desde que chegou, que ela tem ciúme do Meliodas. E o Meliodas não dá uma pataca pra ela. Também, né, que não dá pra ele dar uma pataca pra ela, ele tá o corpo inteiro nela, né? Sei que pensa que não. Pra fazer cosquinha. Porque ela se reduz ao tamanho da Elizabeth. Tá bom, mas não no tamanho temporada. Normal. Não, na verdade ela já faz isso na primeira. Então, pois é, você vê. Mas não é o padrão, né? Sim, não é o padrão, mas ela pode. Esse é o ponto. Na hora que descontrolar, o cabo se perde, né? Vai ficar perdido pro resto da vida ali. Que merda. A voz emprestada dela no Japão é de Aoi Yuki. A deusa Grace Phil de Saihate no Paladin. Parabéns. Mami Nanami. Puta trocadilho. Ah, trocadário. Né? Mami Nanami. Eu vi. Mami Nanami. É essa aí mesmo, do namorado de aluguel, tá vendo? Depois eu falava errado e tu reclama, né, filho da puta? Sim, porque é um puta trocadalho. Mami Nanami. Uhum, é mama mesmo. Mama Nanami. É isso aí. Vulgo ex do protagonista que não larga não larga o pé. Não larga do pé. É, vulgo ex-filha da puta do protagonista, mais filha da puta ainda. Exato. e de Madoka Kaname, de Puella Magi, Madoka Mágica. Fizeram Madoka? Não. E por quê? Que coisa grande. Por que não? Eu tô ainda com medo não... de per... Não, agora eu tô com medo de perguntar o que, que ele viu que é grande. O nome. É, pelo menos eu acho. É, não, não é. Não, não é. Você sabe que não é. Cê né, vamos lá. É. Não, a cê voz... Você sabe que não é. É. Eu sei, mas vamos lá. A voz brasileira dela é a Flávia Sadi, que fez a Shion de Tensei Chitara Slime da Taken, ou aquela vez que a gente anime do slime. Slime. Sim. É, né? Em breve, no anime. Ah, ah, esse tá em breve, ter. Né? Esse pelo menos tá no em breve, né? Tá bom. Okay. Sim. A Ariel, ou o Rei Demônio, de Kumo Desu ga Nanika. O anime da aranha. Ah, o da aranha, é verdade. Quando? É fofinho esse. Não sei, mas pretendo que seja breve. Porque eu gosto muito. E a Washu, da franquia Tenchimuyo. Quando? Não sei. Achei. Achei. Agora achei. Vamos achei. Ao... Achei a faixa, né? Agora vamos falar do Ban, o pecado da preguiça. Não, é o pecado da cobiça ou da raposa? É cobiça, né? É, eu sempre... É o ladrão. É o ladrão, filho. A preguiça é a... É o preguiça. Urso. Merlin, né? É o King, não, é o King. Preguiça é o King. É o King, é porque peraí, tá, peraí. Vamos lá. Meliodas. Pecado da ira do dragão. Do dragão, sim. Diane, pecado da inveja da serpente. Cala a boca, deixa eu falar. King, pecado da preguiça do urso. Aí, Gother, pecado da luxúria da cabra. Nossa. Aí, depois, é o... A Merlin, pode ser. A Merlin, que é o pecado da gula do javali. Tem o Ban. Aí o Ban, que é o pecado da cobiça da raposa. E Escanor, último... o pecado do orgulho do leão. Sim, e ele só aparece na segunda temporada, infelizmente. É por isso que a gente tem que abusar do Escanor agora. O Ban, ele é basicamente um personagem imortal que foi atrás... Basicamente não, ele é imortal. Então, basicamente, ele não morre, não importa o que você faça. É isso que significa imortal. É, ele é basicamente o que significa da música, não morre no final. Eu só quero ver, peraí, eu só quero ver se tu vai ter a pachorra de botar Sandy Júnior nesse episódio. Exato. Não. Eu sei. Eu sei. Enfim, ele buscou o líquido que dá imortalidade dentro do reino das fadas. É a água da vida. Sim, a água da vida. E ele acabou ficando junto. E ele é pedófilo. Tudo bem que a namorada dele tem 700 anos de idade, mas mesmo assim ele é pedófilo. Ele é pedófilo porque a rainha das fadas, a Elaine, ela, por mais que tenha 700 anos de idade, tem um corpinho de 10. Cara de neném. Exato. A voz emprestada ao Dan no Japão é de Tatsuhisa Suzuki. Fez, entre outros personagens, o Ouma Tokita, vulgo protagonista de Kengan Ashura. Não sei qual é, nunca vi. É basicamente um anime de MMA. Interessante. Depois você procura, se eu não me engano, tem na Netflix. Interessante. Shiva, de Shumatsu no Valkyrie. O Valkyrie, porra, quando? Pretendo que seja breve, o mais breve que eu puder. Que é muito bom. O Alan Stewart, de Hamefura. Agora sim eu posso dizer que esse é grande, o título, pelo menos. Não, peraí, com licença, me permita. Vai. E como é, presta atenção, ouvinte. Não se perde não, tá? Otomegami no Hametsu Flagshika Nayakuyako Reiju no Nitsitsei Shiteshimata da puta que o pariu de nome grande do caralho. Agora adivinha qual que é a origem desse anime? Ah, não sei, mas parece ser light novel, mas não tenho certeza. Ou seja, e os japoneses encurtaram o nome para Hame Fura, porque é Hame de Hametsu e Fura de Furago. Aham, e eu reduziria para Hame Foda-se. Eu imaginei que fosse vir nesse sentido aí que você trouxe. E a voz vinda aqui do Brasil é de Makeiji Licita. E apesar desse nome, ele é brasileiro. Sim, exatamente. Ele fez o Rosval L. Mathers, de ReZero, cara, Hajimeru Isekai Seikatsu. Quando? No Yei. Obrigado. Mas é bastante bom. Também acho. Akihiko Kaji, de Given. Quando? Esse eu não faço ideia. Ah, que bom, tá bom. E o Zora Ideale, de Black Clover. Quando? Esse, em breve, no Anime Sphere, mais perto de você. Isso tu quer, né, filho da puta? É claro, Black Clover, porra. E agora falemos do King. Também conhecido como Arlequim, o Rei das Fadas. Ou conhecido como Putinha da Diane. Putinha da Diane, o cara, ele arrasta um prédio pra essa garota também. Prédio? Ele arrasta um Everest inteiro, meu querido. Esse aí, ele até inclusive tem uma configuração especial da chastifo dele só pra Diane. É. Inclusive, cada um dos pecados tem uma arma lendária. Não, o tesouro sagrado. Tesouro sagrado, arma lendária, a intenção é a mesma. E a do King é uma gracinha, um travesseiro. Oh, coisa na verdade, boa. A forma verdadeira da arma do King é uma lança. Só que ele Fala o nome da arma, fala. Quero ver você tentar. Fala o nome da arma, fala. Chastiforo... Eu não vou lembrar direito. É lança espiritual chastifo. Chastifo, isso, pronto. O que acontece? Cada uma das armas dos pecados tem uma forma. A forma principal, que é a forma mais poderosa, e eles têm a forma que eles normalmente utilizam. A forma da arma do King que ele utiliza normalmente fica na forma de um travesseirinho. Porque ele é o pecado da preguiça! Jura! Uau, eu nunca teria desconfiado. Nossa, olha que interessante, né? Combinou. O engraçado no caso do chastifo é que o chastifo, no caso, é a lança, né? É o nome da lança. Por isso que é a lança espiritual chastifo, tá? O travesseiro, na verdade, não é a forma padrão. A forma padrão é a porra da lança. O chastifo é que o King só quer usar na porra da forma de travesseiro. Esse que é o problema. Né? E que a chastifo, na verdade, tem 9 configurações. Tá? Tem 9 formas. 9 formas diferentes, e que ele pode alternar entre elas quando ele quiser. Sim. Ele, no quesito poder mágico, ele é o pecado mais forte, ele é o pecado mais poderoso. Não. No quesito... Ah, tá, você tá contando Meliodas, né? Mas não, eu estou contando a Merlin. A Merlin, não. No quesito mágico, não, Fifi. Não, Fiote, não. No quesito poder mágico, a Merlin é a mais forte. Não, não é. Ela é a mais talentosa. Quem mais maná, mais poder mágico, mais reserva de poder, é o King. Até porque ele é o rei das fadas, né, caralho? E você desconsiderar a forma demônio do Meliodas. Sim, desconsiderando a forma demônio do Meliodas, que não vem ao caso, pelo menos por enquanto. É, mas no final da temporada ele aparece. Sim. Enfim, a voz japonesa do King é de Jun Fukuyama. Ele fez, entre outras personagens, o Yumichika Ayasegawa, de Bleach. Ou... Alvejante, como diria o Nerd Muito Master. Obrigado. Takafumi Takaoka, de Sekai Oji-san. Quem tá com fome? Takaoka. Tá com fome, Takaoka. Takaoka. Faz paçoca, faz tapioca. Esse daqui é o sobrinho do tio que veio do outro mundo. Ah, esse Sekai Oji-san é o tio do outro mundo? Exato, ele mesmo. Ah, então quando? Não sei, mas eu pretendo que seja breve porque é muito bom. Porra, o tio do outro mundo é muito bom, muito maneiro. Eu comecei a ver essa semana. E Lelouch, Lamperouge, da franquia Code Geass. Inclusive, já começamos a falar sobre. E a voz brasileira do King é Marcelo Garcia. Máscara da Morte de Câncer, de Cavaleiros do Zodíaco, da Netflix. Hades Espírito, de Black Clover. E o Terence T.D. Arby, de Jojo's Bizarre Adventure, terceiro arco, Stardust Crusaders. E a Sarah vai à loucura. Opa. Opa. E agora falamos de Gother. Não, é Gother. Enfim, segue. O pecado da luxúria da cabra. A gente ainda não sabe disso no primeira, isso, na primeira temporada, mas ele é um homúnculo. Sim. Ah, mas homúnculo. É muito errado isso, cara, ter luxúria com cabras, velho. Eu acho que não. Tem muita gente, inclusive, na tua região que faz muito uso. Né? Não quer dizer que esteja certo, né? Comer da tuedão. Aí a gente... Pena que dá dor nas costas. Com essa informação de que o Gother, ele é um homúnculo, ou seja, ele não é homem, ele não é mulher, e com isso, o verdadeiro significado da luxúria, obviamente. Ele é... Minoa! Pode ser, mas acontece, inclusive, essa questão da dualidade dele, não sabendo se é homem ou se é mulher, chamamos ele, porque foi assim que foi... É traduzido como ele, mas ele, inclusive, não é um dos que fica 100% dos lados dos sete pecados. Isso é verdade, somente na segunda temporada. Uhum. A voz do Golder. Inclusive, você lembra qual que é o tesouro do Golder? O tesouro do Golfer são dois arcos de energia que ele faz com as próprias mãos. Ele não tem um tesouro na forma de um objeto, entendeu? Ah, o tesouro dele é interno do poder dele, entendeu? Ele cria dois arcos de energia com as mãos e com esses arcos ele dispara flechas de luz que podem, por exemplo, fazer toda uma legião de cavaleiros pensar que você é a mãe deles. Sim, sim. E disso pra baixo. É, no poder caso, dele, basicamente, é controle da mente. O Meliodas, ele tem a Lost Vein, que é uma espécie de escurta. Uhum. Quebrada no começo, na primeira temporada. Sim. E a Diana tem... Eu não lembro o nome, mas é Gideon. Um puta do... Oi? Gideon, o martelo de guerra. Tem Gideon, martelo de guerra maior do que ela, inclusive. Aqui no Brasil ficou como Gideão. Ah, é, por causa que é a tradução do nome, né? O nome bíblico. Transliteração. Sim, transliteração. Obrigado pela palavra, Jota. A voz é emprestada ao Golder no Japão é de Yohei Takagi. Inclusive, a voz masculina. Fez entre outros personagens como Crovão Alfred, de 100, que eu não conheço. Nem eu. O Shira, de Naruto Shippuden. Eu não faço questão. É um personagem muito C, porque não, ele tem que evoluir muito pra chegar no B. E ele só fez esses dois personagens mais o Golder. Parabéns pra ele. E a voz brasileira do Golder é de Charles Emmanuel. Charles Emmanuel, aliás... Fabrício Vilaverde, Pamela Rodrigues, Érica Menezes, Flávia Sadi, Mackay de Licita, Marcelo Garcia, Charles Emmanuel e Miriam Fischer, de todos os pecados agora, da primeira temporada e de todas as outras, queremos vocês aqui com a gente. Tá bom, ok. Um de cada vez, se possível. Não, não, pode botar todo mundo junto, faz o surubão, não tem problema, não. Não tem problema, se quiser... É sete pecados, aproveita e chama o Francisco Júnior para fazer também o Escanor, né? Fazer o quê, né? Não é, Francisco Júnior? E deixa crescer o bigode. Né? Agora, olha só. O Charles Emmanuel, pelo amor de Deus, quem é que não conhece Charles Emmanuel, né? O garoto já tá nessa carreira de dublagem já tem um pouco de tempo, né? O Mutano, né? Né? O Mutano no Titãs... É o Ash Ketchum no Pokémon. Ele foi a voz. Tema de Pegasus. Caralho, fala. O que tu quer, desgraça? Ele não consegue deixar a pessoa terminar de falar. Fala, desgraçado. Não, o que eu ia falar é que o Charles Emmanuel foi a voz que substituiu o Fábio Lucindo no papel do Ash. Isso todo mundo já sabe, bebê. Posso continuar agora? Muito obrigado, viu? Aí tem o tema de Pegasus do CDZ Lost Canvas. Tem o Caso Lixo 2.0, que é o do La Morada de Aluguel, que é o Kazuya Kinoshita. Aí tem o Rigby no Apenas um Show. Porra, tem uma porrada de personagem, né? Sim, ele é um dublador extremamente experiente. Porra, pra caralho. E precoce, né? Porque começou muito cedo. Sim. Assim como uma grande parte das estrelas de dublagem que a gente tem hoje em dia. Sure. Aí chegamos na parte mais dos sete pecados. Apesar de ter muita gente punheteira que bate uma Padiane, né? Mas a Merlin, porra! A né? Merlin, meus queridos! Aliás, apesar de ter sentido ela ser o pecado da gula do javali, mas isso só vai ser explicado mais pra frente. Eu achava que ela era muito mais pra combinar com a luxúria, né? Mas foda-se, botaram ela pra gula, então ela é a gula do javali. Pois é. Não, foda-se, com, né? Com o lombo que parece que vai cruzar nas costas, aquela cinturinha, né? Né? E a gula, e é a gula. É a gula. É que a gula dela, bebê, não é de comida. Pois é. Uma curiosidade, sabe quem ela me lembra, assim, a estrutura dela? Ah, a Robin. Sim, a Nico Robin. A Nico Robin. Ô, oh, rapaz. Sim. Não. Nico Robin. Ah, pois é, inclusive a Merlin é a sexta e última pecado capital que aparece na primeira temporada. É, como já falamos, só não apareceu o Escandor! Exato, mas ela aparece por último porque ela estava no reino de Avalon. Não, no reino de Camelot. É Camelot, desculpa. É literalmente o Rei Arthur, cara. Então, exatamente, é essa a referência. Eu coloquei como Avalon, mas na verdade é Camelot. A referência é a de Rei Arthur, mas o nome estava errado. Obrigado, Nerdmaster. É porque o rei é literalmente o Arthur Pendragon. Sim. É. Mesmo porque ela é o Merlin, né? Não, jura? Não prendo esse menino? É. Eu estou segurando uma coisa aqui, balançando pra vocês, tá bom? Meu coração. Aham. Tá. Agora, guarda... Japão, agora você faz guarda... A voz? Você guarda isso, esse seu troféu, na cueca, tá? Vamos lá. Coração? Ele quer colocar o coração na cueca. Problema dele. Deixa o cara colocar o que ele quiser na cueca, né? Então tá. No Japão, quem faz a voz da Merlin é Dona Maya Sakamoto. A Dona Maya Sakamoto, ela fez a Mijando... Ah, não. Miranjo, né? Osama Rankin, quando... Não sei, mas eu pretendo que seja breve, porque Osama Rankin é foda pra caralho. Tá bom. Shirin Yukihira... De The Aemon, seja lá o que foi isso, foda-se. É bom também. E Leonardo da Vinci, acredite se quiser, no Fate Grand Order. Quando? Não sei, mas assim, lembrando que na franquia Fate, muitos heróis que no original são homens, são transformados em waifus kawaii. Jura? Uau, nunca teria desconfiado disso. Basicamente, o raio waifunizador. Ah, puta que pariu. Raio waifunizador. Ai, caralho. Raio waifunizador. Como é que é? Puta que... Não, não, não, não, não, não, não, não. Deixa, esquece. Já a voz brasileira da Merlin é a Miriam Fischer. É uma pessoa que ninguém conhece. Não, ela só fez a Pandora no Cavaleiro do Zodíaco, a Faye Valentine no Cowboy Bebop, a Titânia no Mago Pedófilo, que é uma Hotsukai no Yome. É, todo mundo sabe que é o Mago Pedófilo, foda-se. Inclusive, é, também... Titânia, Rainha das Fadas. Isso. Aí a Miriam Fischer fez mais quem fora de anime? Fez... Nossa, ela fez muita coisa. Fez o Baby da Família Dinossauro, né? Fez Ariel, fez uma porrada. Ixi, Maria, oxi. Ela fez gente pra caralho. Eita, porra, fez gente pra caralho. É, outra também que tá nessa vida há pouquinho tempo. Nem tem trabalho nessa porra. Né? E como principais antagonistas da primeira temporada, eu trouxe dois... que basicamente foram os mandantes do crime de tomar o reino de Liones pra si. Né? Primeiro, o Hendrickson. Esse é o filho da puta. Sim. Que ele tomou o lugar do pai do Gil Thunder como cavaleiro-chefe, né? Dos cavaleiros lendários. É, cavaleiro sagrado... Isso. Grande mestre cavaleiro sagrado. Exato. Título grande do caralho. E ele, pro final da primeira temporada, ele se transforma em parcialmente em um demônio. Fica roxinho com chifre. Não, é roxinho viadinho. Não. Cinza. É viadinho. É com chifrudo, chifrudinho. E assim, é assim que a gente tem o primeiro contato com os demônios dentro de Nanatsu no Taizai. Porque é assim que aparece na primeira temporada. Sim. Depois ele descamba. É, depois vira carne de hambúrguer, né? Vira festa, né? Exatamente. A voz emprestada a ele no Japão é de Yuya Uchida. Ele fez, entre outros personagens, o Hata, de Monogatari. Parabéns. O Leonardo, de Oni-chan wa Oshimai. Parabéns pra também. E... o Galgali, de Chainsaw Man. E agora eu pergunto, quando? Não sei. Mas por livre e espontânea pressão sua e da Rita, provavelmente vai ser breve. É, porque, puxa, porra, Chainsaw Man é bom pra caralho. E a voz brasileira do Hendrickson é de Rafael Rossato. Queremos você aqui, cara. É outro também que não fez quase porra nenhuma, né? Só fez o Oberon, no Sword Art Online... O Fubori, num pedaço. Quando é que sai a próxima parte? Não sei. Muito obrigado. E o Benimaru, né, no Tensei Shitara Slime Data Ken, vulgo anime do Slime, vulgo Isekai da puta que pariu. Exato. E o segundo antagonista, que é o que vem primeiro, antes do Hendrickson, inclusive, é o Dreyfus. O Dreyfus é o pai do Guiamor. Sim. Irmão do Zanatraz, que era o antigo grande mestre, que foi inclusive quem foi morto. É, o pai do Gil Thunder, exatamente. Que foi morto tanto pelo Dreyfus quanto pelo Henderson. Ou seja, o Zanatraz era tão foda que precisou de dois para ir contra ele para poder matar. Inclusive, essa era a cidade do Zanatraz. Pois é, inclusive. Esse cara matou o próprio irmão. É, e né? Deixemos isso bem claro, porque o Griamori e o outro lá que é monstrão, você falou o nome agora há pouco, Nerd. O Griamori é o monstrão, o Gil Thunder é o dos anos atrás. O Gil Thunder e o Griamori, eles são primos. São primos, exatamente. Ou seja, temos aqui um caso de fratricídio. E esse filho da... Fratricídio não, filha da puta. Fratricídio não é de irmão. Fratricídio é de pai. Fratricídio. Não patricídio. Ah, tá. Que cortou e eu não ouvi direito. A voz emprestada ao Dreyfus lá no Japão é de Katsuyuki Konishi. Entre outros personagens, ele fez o Amidamaru nas duas versões de Shaman King. Quando fazemos o remake? Não sei. Mas eu não vou fazer o... Eu não vou fazer o Shaman King mais antigo, não. Eu vou fazer o remake. Não, o remake... Você não ouviu eu falar o remake, não, porra? Não, mas eu já tô deixando claro que eu não vou fazer o clássico. Mas o remake tá bom pra caralho. E, continuando... O remake é o que tá no Netflix, né? Já. Vi tudo. É bom. O Blood, de Saihaten no Paladin, que é muito foda. Que bom. E o Tengen Uzui, de Kimetsu no Yaiba. É, filme do trem quando? Não sei. Mas não a gente sei, não... né, Majés? Então, mas a gente não vai fazer o episódio do filme do trem. A gente vai emendar direto na segunda temporada. Tá bom. Foda-se. Até porque... Tá bom. Foda-se. E assim... Quem não conhece o Tengen Uzui é o Hashira que tava no, no arco do Distrito dos Prazeres. Tá. Como o cara das três mulheres. Sim, o cara das três mulheres. É, tá. E a voz... Qual desses no... dos Hashiras? Ele é, aparência. Ele é o Hashira do som. Ah, é o todo cheio dos barangaletes, né? Todo cheio da joinha. Ah, o joiado. Ele tem joiado, né? A nitilin dele é uma cimitarra. Ah, sim. Tá, é o joiado. O joiado é legal. Joiado e que ele, ele tem três esposas, como bem disse o Jota. Parabéns pra ele. E coitada da pensão que ele vai ter que pagar depois, né? Não, não paga. As três são amarradas nele. Não é um pouco chato pra andar com três mulheres amarradas em você? Pergunte pra isso. E pergunte pra ele isso. Cara, deve ter um estoque de Tadalafila da bexiga. E a voz emprestada ao Dreyfus aqui no Brasil é de Márcio Dondi. Queremos você aqui. Ele fez o Ichia Vandalei Kotobuki de Fairy Tail. E você não vai explicar este personagem. Não preciso, ele é um alívio cômico. Não. O narrador de Bayonetta Destino Sangrento. Num Paranerdia mais perto de você. Na verdade já teve, né? Só falta o site voltar, né? Mas tá lá. E o Augustin Rosman, de Yojo Senki. Não confunda com o Augustinho Carrara, porque é outro personagem. Pois é. Enfim, nós temos a trama. Como eu disse na sinopse, que basicamente definiu o anime inteiro, o que acontece? Nós temos o reino de Liones, uhum. que ele tem como principais defensores do reino, o que são chamados de cavaleiros sagrados, que são basicamente os cavaleiros que utilizam magia. E dentre eles havia os que eram os cavaleiros mais fortes depois do mestre, que eram conhecidos como os Sete Pecados Capitais. Ah. Porém, depois de uma trama em que envolveu os dois antagonistas, conforme nós falamos, que é o Hendrickson e o Dreyfus. Aliás, o Hendrickson, ele tava. Até agora a gente não sabe que ele tava. Não, a gente sabe por causa do final da primeira temporada. Ele foi tomado pelos demônios. Uhum. E através disso ele tomou o comando de Liones e colocou a culpa nos Sete Pecados Capitais, fazendo com que todos os cavaleiros sagrados fossem caçar os Sete Pecados Capitais. E a partir dessa história, que aconteceu 10 anos antes do começo do anime, ele simplesmente seguiu, tipo, os Sete Pecados foram embora de Liones, se separaram, e os Cavaleiros Sagrados, liderados pelo Hendrickson e pelo Dreyfus, meio que contra uma família real e mantiveram-se na liderança de Liones até agora, quando a Elizabeth resolveu colocar as calças que nenhum homem resolveu colocar e procurar os sete pecados para poder retomar o reino e a família. A coisa engraçada que ficou nesse negócio é o seguinte: o Dreyfus, ele é bandido pelo menos no começo da primeira temporada, tá? Sim. Que na verdade o Dreyfus é mais uma vítima de pilha errada do que um bandido de verdade, né? Porque a culpa no bojo da brincadeira é da porra do Hendrickson, tá? O bandidão da brincadeira é o Hendrickson. O Dreyfus, ele é mais pilha errada, vamos assim dizer, tá? Aí o que que acontece? Tem dois tipos de cavaleiros sagrados no Reino de Liones. Tem a galera, vamos dizer, da velha guarda, que são cavaleiros mesmo, ganharam os poderes praticando, treinando e o caralho, a quatro. Sim. E tem a galera da nova guarda, da nova geração, vamos assim dizer, que são os asseclas, né, do Hendrickson. Eles também ganharam poderes, tal e coisa, só que eles ganharam poderes através de beber sangue de demônio. Basicamente, são os cavaleiros bombados. E eu não estou falando. E eu não estou falando do Grimori. O Gil Thunder é de qual desses aí? É da geração mais antiga. Ele é muito poderoso de verdade. Quando ele aparece, eu fiquei. Assim que ele pega aquela porcaria daquela lança e joga lá pra puta que pariu, e o Meliodas fica olhando pra cima e vai, pera um pouquinho, a menina falando, e ele, peraí, rapidinho, só um momento. E caminhando, segura a bexiga da lança e joga de volta, e ele só dá um dodge de cabeça, assim, caramba. A lança, a lança atravessa um continente, velho. É quase isso. O que que acontece? No caso do do Gil Thunder, que é quem a gente tá falando agora, ele é poderoso de verdade. Ele, inclusive, foi treinado pelo Meliodas. Sim. Por isso que ele é poderoso desse jeito. É, fica bem claro no final daquela luta do episódio da Diane. Isso. Aí o que que acontece? Por que que o Gil Thunder tá indo contra os pecados? Isso só outra, fica, outra ideia de pilha errada. Não, é que não. Não. É que ele estava sendo controlado por um demônio, mas não por sangue. Ele era vigiado, porque tinha aquela porra daquele corvinho enchendo o saco dele toda hora. Vocês perceberam que tinha um corvinho toda hora? Aquela caralho era um demônio que estava vigiando o Gil Thunder para o Gil Thunder não trair o Hendrickson. Sim. Entendeu? E tinha um outro demônio, esse escondido na sombra da princesa Margaret, que era a primeira princesa, a princesa mais velha, que também impedia a princesa de ir contra os desígnios do Hendrickson. A princesa mais velha não é aquela que tem como protetor o Grimori? Não, é na ordem. A Margaret, que estava na prisão, depois é a Verônica, que é a moleca, que é a protegida do Grimori, e aí a terceira é a Elisabetta. Elisabetta, se eu não me engano, essa estava sendo protegida pelo Gil Thunder, não era? Não, a que é protegida pelo Gil Thunder é a Margaret, que é a Margaret. É. Eu só não lembro quem estava protegendo a Elisabetta, mas beleza. O Meliodas? Não, eu estou falando antes Não, ninguém cagava, não. O que que acontece com as princesas do Liones? Vou explicar essa situação direito. A Margaret e a Verônica são filhas de sangue do rei. A Elizabeth não é. A Elizabeth é adotada. Então, por ela ser adotada, ela é a terceira. Não só porque ela é adotada, mas porque ela é a mais nova também, foda-se. E ninguém... Vamos dizer que o Gil Thunder, ele protegia todas. Ele protegia as três. Depois é que deram o Grimori só pra Verônica, porque a Verônica ficava saindo do castelo toda hora. Aí não dava pra porra do Gil Thunder ficar protegendo as três princesas se uma ficava escafedendo-se pelo mundo afora. Então botaram o Gil Thunder na Verônica pra ficar pra Verônica poder saracotear pelo mundo. E o Gil Thunder, enquanto elas eram pequenininhas, o Gil Thunder protegia tanto a Margarete quanto a Elizabeth. Quando a Elizabeth fugiu pra achar os pecados, aí o Gil Thunder ficou full time protegendo a Margarete, até que a Margarete foi presa pelo Dreyfus, pelo Hendrickson, e ficou com o demônio lá vigiando ela para ela não fazer merda, né? E aí tinha o Corvinho Demônio também vigiando o Gil Thunder, tá, é isso. E aí, conforme a história, nós temos a aparição dos Sete Pecados. Logo de bate-pronto, o primeiro de todos a ser encontrado, inclusive, é o capitão dos Sete Pecados, que é o Meliodas. Ele foi o primeiro a ser encontrado. Na sequência, eles encontram a Diane. Mas é uma puta sacanagem que logo no primeiro episódio você vê lá os cartazes de procurado dos pecados capitais, mas nenhum se parece com aquelas porcarias daqueles retratos, cara. A Diane parece. A Diane parece. Em umas, né? Então. O King parece. Então, o King tinha uma forma alternativa. Que é basicamente aquilo lá que tá no pôster. O King gordo. Agora, o Gotter tá igualzinho. O Gotter tá igualzinho e os outros meio que foram meio que embelezados, vamos dizer assim, né? Aí foram feitos a moda caralho. É, por aí. Porque o que aí depois, na sequência, depois da Diane vem logo o Ban, porque os dois estavam meio que muito próximos um do outro. É, mais ou menos. Eles tiveram que ir atrás do Ban na prisão. E aí, logo em seguida, eles acharam também o King. Inclusive, o King, ele tá pausaço da vida com o Ban, por motivos óbvios, né? E o King, ele é, por acaso, o irmão da Elaine, que é a... Ela não é rainha das fadas, ela é, vamos dizer, a protetora do cálice da água da vida. E ele é o rei das fadas. E ele é o Arlequim, que é o rei das fadas e irmão da Elaine. Sim, e aí ele pensa que a Elaine morreu por causa do Ban. É, porque ele não sabe o que aconteceu, né? Sim, nessa primeira temporada a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe... Sabe que aparece nas memórias do Ban. O Ban se lembra do dia da época que ele encontrou a Elaine. Sim, a gente sabe que o Ban e a Elaine se conheceram, mas não sabe por que ela morreu. Sabe, sim. Ela sabe que ela morreu, mas o porquê não. Sim, porque a gente vê o ataque do demônio na Floresta das Fadas. Tem isso na primeira temporada. Ah, tem isso, né? Eu esqueço. Inclusive, o demônio que atacou a Floresta das Fadas é o demônio de quem o Hendrickson tá tirando sangue pra fazer os cavaleiros dele. Pan, o pecado da raposa da cobiça... Queria a vida eterna. Descobriu que tinha um cálice de água da vida na Floresta das Fadas, mas que era protegido por uma fada, que é a Elaine. Aí ele tinha que subir. Inclusive, a Elaine era chamada de Santa, pela tradução em português. É, Santa. Não sei pra que botaram Santa, porque o inglês é fada, o japonês é fada, a legenda é fada. E botaram a porra de uma santa, foda-se. Mas tá bom, vamos lá. Aí, beleza, ele subiu na árvore mais alta da floresta, que é a árvore sagrada, de onde tirou, inclusive, a madeira para fazer o chastifo do King. Aí ele sobe, eu quero água, me dá um copo d'água. Aí ela faz, quero porra de uma não, foda-se. Ah! Eu entendi essa referência. Gostou, né? Aí, beleza, ele cai na terra, ou ele cai num galho, ou então ele cai num arbusto, ou cai num cogumelo, ele não morre por sorte, tá? Mano, isso foi muito Goku caindo da Torre de Karin e voltando no momento seguinte. Né? Aí ele sobe, me dá um copo d'água, ela faz, se vambora, filho da puta, vai, e faz isso mais umas quatro vezes. Aí chega uma hora que ele sobe, a garota, Caralho, cara, que tu quer essa porra? Eu vou acabar te dando essa porra desse copo d'água no teu cu. O que tu quer desse caralho? Desista desse caralho. Quer que eu desista? Então tá bom, então eu desisto. Não tem problema, não. Não, não, verdade. Ah, vai. Vai mandar clorota pra outro. Ele não sabe que eu leio os pensamentos dele. Ela lê um pensamento dele. Porra, ia ser tão legal tomar essa porra, transformar numa cerveja, tal coisa. Mas não vai dar. Que pena. Ih, ele não quer mesmo, não. Olha só. Aí ela começou a gostar dele, né? Aí papo vai, papo vem. Ele já tinha desistido da água porque ela pediu, o que ela pediu, então ele desistiu da água. Aí eles são atacados por um demônio. Demônio gordo, demonhão, vermelhão, chifrudo, tal coisa. Eu não tava lá, não, é outro. Foda-se. Aí eles são atacados pelo demônio. O Ban tenta destruir o demônio arrancando o coração dele, e é aí que a gente descobre que o demônio tem mais de um coração, são 7, na verdade, corações. Aí, beleza, a Elaine, não, Ban, demônios tem mais de um. Aí o demônio varou a porra da guria. Ela já não tem muito corpo, né? Já é um corpinho minúsculo, ainda é varada no meio, né? Puta que pariu, né? Aí o Ban... pirralha, toma aqui a porra da água, da cachaça, da água da vida, bebe essa porra aqui e revive. Tá bom, eu bebo. Ela bebeu, no que ela bebeu, ela tascou-lhe um beijo no banho e devolveu a água pra ele. Quer dizer, ela morre e ele vira imortal. Legal? Legal. Daí, virando imortal, o Ban matou a porra do demônio. Legal? Então tem um demônio morto na Floresta das Fadas. Belê? Belê. Aí, legal, vai, chega lá pro final, os pecados descobrem a origem do poder dos novos paladinos, que é a porra do sangue do demônio, e o Ban foi arremessado na parede e descobre dentro de uma parede, ah, o demônio que eu matei! Aí ele fica puto, com acesso nas calças, e pergunta pra Rhonda, ô Rendrinho, ele pergunta assim mesmo, tá? Ô Rendrinho, que é aquela porra ali dentro da parede? É o Rendrinho, que porra é essa? Aquela ali, ó, filha da puta! E joga a porra do Henderson dentro da parede, aí eles vêm, e é o mesmo demônio que o Ban matou. Tanto é assim que quando o Henderson fala, ah, meus paladinos nunca vão ser derrotados porque eles estão alimentados com o poder desse demônio vermelho, lá lá. Aí o Ban, ah, sabe que mais, filho da puta? Ah, aí que eu vou matar todo mundo mesmo, porque afinal de contas eu já matei esse filho da puta aí, então foda-se você e foda-se tu e o buraco do tatu também, tá? É isso. Então, essa versão é muito melhor do que o anime. Mas é isso aí. Diga a versão proibida para menores de 18 anos que o anime não mostra. Não, o pior é que eu não. Não, mas o pior é que eu não exagerei nada. É exatamente assim que acontece. Não, eu quero, inclusive, com essa narração. Então, só tô falando por causa dos palavreados mesmo, normal. Ah, tá. Eu quero assistir o anime, inclusive, só com essa narração. Então tá. Depois de achar o King. O grupo acha faz uma viagem pro reino vizinho, que é o reino de Camelot. Vizel. Não, Vizel? Não é Camelot. Camelot é só na segunda temporada, filhote. Eles não saem de Leones, é tudo arredores de Leones. É a cidade de Bizel, a cidade de Necrópolis, a cidade, o negócio. Não, eles não saem do reino de Leones. Enfim, eles encontram o rei Arthur e junto com o Arthur estava a Merlin. Sim, mas antes do rei Arthur, eles em Bizel, eles participam de um torneio que é anime shonen, né, neném? Tem que ter a porra de um torneio, né, bebê? Pois é. Aí nesse o prêmio desse torneio era o Gideão, era o martelão da Diane. E no meio dessa brincadeira do torneio, eles encontram o Gother, tá? Pois é. E aí sim, depois eles voltam para Leones, porque nessa brincadeira de Bizel, o Meliodas foi roubado da espada dele, tá? Que era o tesouro sagrado dele, o Caralho A4, né? Só que ninguém sabia que a porra da espada, além de ser o tesouro sagrado do Meliodas, era também chave. Era a chave para abrir o portal dos demônios, né? Para liberar os demônios do reino deles, né? Sim. Aí roubam a espada, eles têm que voltar para Liones para poder pegar a espada, e no que eles voltam para Liones, por uma incrível coincidência de roteiro, o Pendragon e a Merlin também já estavam lá. Exatamente. Mas ela já aparece em outros pontos anteriores do anime, só que ela tá sempre com o capuz. E antes disso do capuz, ela apareceu nos flashbacks, só que de full armadura, né? Não, mas aí os flashbacks apareceram todos eles, inclusive o Escanor! Isso, inclusive Escanor! Escanor! A gente tem que fazer a segunda temporada o mais rápido possível, cara. Porque aí você vai falar do Escanor! Não, eu quero ver você declamando os textos do Escanor. Eu acabei de tentar fazer, vocês não deixaram? Não, mas vamos deixar pro episódio que é próprio pra isso. Enfim, como o se trata... O nome do episódio vai ser Brilho na Headmaster. Quase isso. Enfim, gente, agradecemos vocês terem ouvido até aqui. Como se trata da primeira temporada do anime, de por enquanto 4, a quinta vai vir este ano. Junto com a Marjorie. Ô, Jota. Jota, com todo o amor do coração, vou se foder. Maquiano Rives, né? Né? Aí o que acontece? Gente, por enquanto temos 4 temporadas. A quinta chega no ano de 2023, o ano que estamos agora. A gente vai fazendo as temporadas conforme vão chegando. Beleza? E se vocês acharam que a putaria já rolava solta na primeira temporada, vocês não viram nada, meus amores. E quando a gente falar da terceira temporada, a gente vai falar da polêmica que foi a troca do estúdio. A terceira temporada tem muito ódio no coração. Verdade. Agora, relacionado à primeira temporada, Jota, qual é a sua opinião? Muito boa. Muito caráter, muita moebinha balançante, as moças exibem o seu caráter, sua dignidade, é muito legal. Os jagunços bulinam o caráter das meninas, é horrível, é uma coisa maravilhosa. Não, é só o Meliodas. É quem importa, né, na série, né? Olha que o King Bank tentou com a Diane, rapaz. Cara, ele tentou. O Meliodas rouba a cena. Quando o Ban aparece, os dois juntos roubam a cena e levam embora. Sim, não traz mais pra ninguém. Olha só, o Ban pode não ter bulinado as meninas do time do bem, mas o que ele se aproveitou das meninas do time do mal. Ele deu uma sarrada legal naquela Jericó. Eu pesquisei ele no... Então, no caso da Jericó, aquilo ali... Não, eu não vou falar isso. Eu vou falar isso desde da gravação. Então tá. Eu pesquisei ele no... aqui na internet e eu não aconselho. Não. Principalmente se você botar Ban mais Elaine. Não, sim. Ban mais Meliodas, não faça isso. Ai, caralho, pior que é. Ele já fez, pronto. Nerdmaster, todos, inclusive. Nerdmaster, sua primeira opinião sobre a primeira temporada de Nanatsu no Taizai. Cara, como eu falei no começo, só tem um defeito. Não ter o Escanor! Ah, tá. E o ouvinte não tá vendo, mas cada vez que eu falo Escanor, eu faço pose, tá? E segurando um machado aí. Não, na verdade eu faço aquela pose do Usain Bolt. Cara, o Nanatsu no Taizai, os Sete Pecados, cara, ele é um anime legal, ele é divertido, é tal coisa. Mas eu tenho que concordar com a Rita, cara. A putaria é muito exagerada, cara. Se fosse metade dessa putaria, ainda assim, ainda seria muita coisa, cara. É muito. É. Dá uma certa vergonhinha de você indicar pra alguém que você... Vergonhinha é o caralho. Dá uma vergonha alheia do cacete, cara. Puta que pariu. Cara, é que assim, como eu já disse anteriormente no episódio, eles fizeram de Nanatsu no Taizai, sendo um anime de uma obra de 2010 pra frente, algo muito similar dos animes dos anos 90, em que não tinha esse cuidado com o lado feminino da história. Né? Agora, Nanatsu no Taizai, se você desligar a mente pra esse... essa bulinação exagerada que o Meliodas faz todo o tempo com a Elizabeth e outras partes relacionadas às outras garotas dentro da história, a história de Nanatsu no Taizai em si é muito boa. Ah, é, a história é bacana. Não é ainda 100% desenvolvida, porque ainda tem as outras temporadas pra fazer isso. Mas é bacana, é, não dá pra dizer que não tá ruim, não. É uma merda, mas não tá ruim. O anime ambienta muito bem, você segue o protagonista sabendo o que está acontecendo, você não está cego na história, né? Ele conta bem a história, mas, cara, é complicado. Tá, uma coisa só, que tudo bem, tá bem explicado no anime, mas que eu fiquei dizendo, não, caralho, não, é a porra do Deus Ex Machina no final com a Elizabeth, cara, porque... Cara, não precisava que ela fosse o Deus Ex Machina da porra do anime, cara. Se você, se você olhar direitinho, tá cheio de Deus Ex Machina quando você tem a escalada dos poderes durante a batalha, né? Porque o cara mostra um superpoder, o outro vem é muito mais poderoso que ele, ele pega, eu tava brincando, o meu é muito maior, e o outro fala assim, o meu é muito maior ainda, e aí quando você acha que deu merda, aí o cara fala assim, haha, isso era 10% do que eu tenho aqui. Sempre assim. Jota, né? Sabe qual que é o nome disso que você acabou de descrever? Eu resumo isso daí em uma palavra só. Shonen. Também. Mais ou menos. Não, eu concordo com o Jorge. Eu ainda daria uma outra palavra para descrever. Dragonbolização. Exato. Por isso que eu falei shonen. Se você observar Dragon Ball, é isso aí. Se você observar One Piece, Bleach. É isso aí. Então, se você observar Bleach, é isso aí. Sim. Se você observar, por exemplo, um que Gurren Lagann. Gurren Lagann, é isso. Se a gente falar um que a gente comentou, inclusive, não faz muito tempo por causa dos dubladores, que também é assim, cara. Enfim, gente, pra terminar aqui o episódio, uma coisa que eu tenho a dizer, eu sei que não tem nada a ver com a pauta, eu vou perguntar só porque é de praxe. E tu, Jorge, o que achou da primeira temporada? Não, mas eu falei junto contigo, porra. Ah, tá bom, porra. Desculpa, porra. Então, seguindo no que eu queria falar, não tem nada a ver com a pauta, não tem nada a ver com o anime, mas eu gostaria, sinceramente, que todos esses hackers que atacaram o site do Paranerdia, que vão todos tomar nos olhos dos seus cus. Então tá, né? Com Gideons atravessados. Eu diria com pó de vidro. Pó de vidro. Gideon tem aquele ganchinho, cara, é bom. Se você tá dizendo. Porque assim, uma pessoa que se esforça pra caramba pra poder fazer um podcast e ainda sofre ataques do nada só porque é um hacker, merece isso disso pra baixo. Assim que possível, a gente vai retornar com o site do Paranerdia e os episódios do Paranerdia vão retornar, assim como o feed do Água de Moringa. Então, yes. Agradeço. Eu ainda tô pensando em devolver em retornar com a Água de Moringa, tá? Não tô muito convencido disso, não. Chefinho, que isso? Cara bonito, olha cara lindo, adoro. Ó, eu já vou avisar logo de cara, tá? Já tô deixando avisado. Tem seis episódios faltando na porra do HunterCast, culpa do Wallace. E tem seis episódios aqui já gravados do Água de Moringa, culpa do Jota. É bom, parabéns pra você.